Leninho, eu já tô tão sem assunto com a mulher aqui que eu já tô pra contar ela as coisas erradas que eu fiz no casamento. Rapaz, agora também tem uma coisa. Quem não se largar da mulher agora nessa quarentena, o casamento é pro resto da vida. Que agora é teste mesmo de fogo. Tu é doido, menina. As bichas tão só enjoando. Pois é, Davi. Não sei nem se eu vou abrir, mas eu acho que eu vou abrir a loja. Viu? Porque... Bruno já varreu a casa. Já. Já passou o pano no chão? Já. E a louça que tá ali na pia? Já sequei, já guardei. Ah, já lavou tudo, né? Pois é, Davi. Eu não sei se eu vou aguentar esses 40 dias aqui, não, David. Na minha quebrada. Me ligou na minha porta, nem sei como achou minha casa. Já foi tirando a roupa, tomando conta da sala. Calma, mina, que assim meu coração dispara. E ela brotou na minha quebrada. Me ligou na minha porta, nem sei como achou minha casa. Já foi tirando a roupa, tomando conta da sala.